995, tráfego avistado, ajuste no 06, cheque trem. Já baixou, tá bom. 309, Rio, 5969. 995, tráfego já avistado, ajuste no 06, continua a aproximação, reporte avistado, senhor. Avistado. Localizador, Gol 904. Esquerda 200, limitando localizador 804. Nós 04, nós, pista 10, molhada, senhor. Tá, tem que me pôr, 995. Desça para 2000 pés, ajustou o tímetro no 096. 2000,973, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente proa. 973. Bom dia, sem identificação, autorizado chegada a MONF, ajustou o tímetro no 096, vigilância errada. Desça para 4000 pés. Interseção direita, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 10, portão 10, nesta frequência, Gol 995. Gente, liberando direita, Alfa Juliette 10, Gol 1995. O 995 poderia confirmar como a pista se encontra, senhor? Se continua molhada ou somente úmida? Somente úmida. Sim, te grato pela informação, senhor. Portão 10. Rio 5973, desça para 3000 pés. 3000, Rio 5973. Curva direita, proa 060, informe estado localizador. Okay, 3. Direita 060, permanemos no localizador Rio 5973. Confirmando descendo para 2 ou para 3 mil pés? 3 mil pés. 3 mil. Confirmado Rio 5973. Reduz a velocidade para 170 nós. 7973. Resolvo o 804. 804, completa a aproximação, chame torre 186, bom pouso. E o 5973 desça para 2000 pés. Ajuste 1096, informe o localizador. Informe o tráfego à sua frente, Boeing 737, 7 milhas. Gente, estabilizado o localizador, descendo para 2000, reduzindo 25973. 04 é a torre. Ah, escuta, senhor, prossiga, uma medida de diâmetro mais travada. Polo 804, tráfego do estado, ajuste no 096. Polo autorizado, senhor, pista no 0, vento no 20 graus com 08 nós, pista no 01, umido no 804. 804, grato, livre posição no 0. Commodore American 980, Information Hotel, leaving flight level 210 for 110. American 980, Skokadet, Clear, Amman, Clear Amman, arrival, distance flight level 050, turn H1016, radar surveillance. You're down to flight level 050, and you said your present position, direct Amman? Firehead Amman position. Fly the heading to Amman, American 982. Do 973, complete a aproximação, chame agora a torre 186, bom pouso. É, aí o 5973. Controle Salvador, bom dia, Gol 9607. 9607, sua identificação, autorizado, chegada, bom, se desce inicialmente para o nível 060. Estou altímetro no 0, 1, 6, vigilância. Identificação 060, bom, Gol 9607. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, tráfego avistado, ajuste 10 no 6, é número 2 para pouso, senhor, continue a aproximação, agora de autorização 5973. Sim, senhor, escuta ali depois, Rio 5973. Negativo, 5973, é o número 2 na aproximação, aguarde a autorização de pouso. Conforme transmitido na escuta para autorização de pouso, Rio 5973. Muito bem. Salvador, bom dia, 1897, cliente da hotel. 897, bom dia, sua identificação autorizada, chegada a bom, se desce inicialmente para o nível 070. Eu estou altímetro no 0, 1, 6, vigilância. 070 na busca, eu no 897. 963, check 3, pouso autorizado na vista no 0, vento 120 graus com 08 nós. 12008, livre, pouso 110, Rio 5973. O Gol 975, mantém a proa de Pelo. Proa de Pelo, descendo para 2000, Gol 1715. Desça para 4 mil pés, com a 607. 4 mil pés, cumprindo o perfil, chegada bom, ficou na 607. 897 da Gol, desça para o nível 060. 060, 897. No solo aos 4-5. Libera a pista próxima interseção direita. Taxi aprovado, Alfa Kilo Pátio 3, nesta frequência 5973. Libera a direita, Alfa Pátio Kilo, o Kilo Pátio Rio 5973. Reduz a velocidade para 250 nós. Reduzindo a 250, 897. Desça para 3 mil pés. 3 mil, desconsiderando pelo 4 mil pés, Gol 9607. Mecha Line 980, descendo 4000 feet. Okay, 4,000 feet for American 980, stay altimeter. Altimeter setting 1016. Roger. Micro 980, reduce your speed to 210 knots. Go to 210 knots, American 980. Economia 07, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 200, limitado localizador, economia 07. Sob vetores, esquerda 200, limite localizador, economia American 980 needs to deviate left of course for weather. Deviation on American 980. Roger. Controle Salvador, gol 1715. Estabilizado o ILS, já visual com a pista 1-0. Complete a aproximação, chama a escura 1086, bom pouso. 1086, obrigado, 1715. Bom, no 607, essa é para 2000 pés. 2000 pés, gol no 607. Ajuste 1-0, 1-7. 1-7 agora, gol no 607. Micro-line 980, reduce our speed to 200 knots. Go to 200 knots, American 980. 7 no 5 tem pouso autorizado na pista no 0, vento agora de 120 graus com 08 nós. Livre pouso, gol 17, 15. NH0, descent to 3000 feet, grad H1017. 3,000 feet, 1017. Bono 897, desça para 4,000 pés. 4,000, 897. Bono 607, curva esquerda, proa 160, informe estabilizado localizador, gol 1607. Esquerda 160, autorizado LS, gol 1607. Bono 897, reduz a velocidade para 210 mais. 210 mais, 1897. 5 no solo 51, libera pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 02 nesta frequência, bono 7 no 5. Primeira à direita, Alfa Juliette, portão 02, gol 17, 15, nessa frequência. É bom pouso. Bom dia. N980, descend to 2000 feet, good 81017, report localized course. Okay, descend to 2000, report established on the localizer 1017, American 980. 1897, reduza para 1809. Reduzindo, 1897. 07. Bono 607, tráfego avistado, ajuste no 07, cheque trem. Trem checado, bono 607. Bono 607, tem pouso autorizado na pista no 0, vento 120 graus na 089. Ele pôs a pista no 0, gol no 607. 050, estou time 1-0, 1-7, vigilância. Mari, tipo 1-0, 1-7, 9-3-2. Gol 897, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro A. Presente pro A, 897. Bom dia, TAM 3517. No 897, desça para 3.000 pés, 897. Salvador, bom dia, TAM 3517. TAM 3517, a sua identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, o estoutímetro 907, vigilância. Obrigado. Line 980, complete approach contact now Salvador Tower, 11860. 11860, cleared for the ILS at 10, American 980. 1897, curva à esquerda, proa 160, informe estabilizado, localizador. Esquerda 160, reportado, estabilizado, 9897. Heaven sign and final QNH 1017, your number 2 to land, continue approach, stand by for clearance to land, American 982. 982, roger. Desça para 2.000, informe estável localizador. 1.000, reporta bem. 1897. Solo 58, táxi da minha escuta, Alfa Juliette, ponte 01. Na sua escuta, Alfa Juliette, 01, 1607. 180, clear to land runway 10, wind is 110 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, American 980. Pede aproximação, chama agora 2806, informa o tráfego à sua frente, 7 milhas, Boeing 757. Sente, 189. 360. Ciente, prepare a subida Arbor, transição Elefa, aguarde cópia, web 5808. Arbor Elefa, aguardando cópia, 5808. Salvador, eu vou no 897, bom dia. Bom dia, 897, número 2. Tráfego que o pré-sede está aqui a 30 segundos de cruzar a cabeceira. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 897. American 980 on the ground at 0901, vacate the runway, remain my frequency, call me back before Juliet. Okay, remain with you and stay the rest, American 980. To the ramp with you, American 980. Route 32, Libra LS, reporte estabilizado. Portão estabilizado, 9832. 73890, bom dia, quanto é a autorização? Retire. 3890, chame o sono 219. América, gol no 897, livre pouso, vento 120 graus, 089. Livre pouso, 089.